bilhete Romeu pronto para o ingresso. Portão 3 autorizado. Sente. E o 5973 no solo 20 vai liberar direito e prosseguir ao Fiquinho, parte 3. Sente, senhor, prossegue pela Alfa e Kilo para o pátio de número 3, na sua escuta? Afirmo. Sente. Web 5808 está autorizado, Goiânia, 340, decola da pista no zero, curva à direita, sai na Gola e Ofito. Após Ofito, conforme rota, direto Zambi, após direto Dogna e após conforme plano. Controle 198 e aciona 5555. Autorizado Goiânia 340, decolando da 10, curva direita, saída Gole, transição Ofito, após Zambi, após Dogna, após prosseguir conforme plano. 198 é o controle na saída, transponder 5555, WebJet 5808, na posição 5. Tá pronto? Ah, ainda não. Tá, achei pronto. Alô? Salvador, com licença, é o Dan, Mike, Hotel Charlie. Mike, Hotel Charlie, possível. É, solicitamos rebote até a cabeceira da Golpe para tiro do motor em alta potência. Está no pátio 3, confirmando? É, cabeceira Golpe, para tiro em alta potência. Nós estamos aqui na posição número 9 do Grande Pátio. Afirmativo. Inicie o rebote da aeronave. A aeronave vai rebocada? Ela vai rebocada. Você está autorizado a iniciar o reboque, então chame para ingresso na Alfa. Ok, chamaremos. Salvador, é o Mike Hotel Charlie novamente. Prossiga. Somos autoriza aqui pelo pátio 3? Pode ser também, pelo pátio 3. Ok, então, muito obrigado. Juliette Romeu, reboque finalizado. Ciente. missão valor, o L5808, full estacionamento. Sente web no portão 5, tá livre. Livre, 5808. O Mike Hotel, o tráfego da TAN no reboque, mantenha a posição no, através do portão 612 e aguarde para prosseguir que eu vou liberar o tráfego. Já liberei o tráfego no portão 5 para pushback. Positivo, ciente, nós paramos no através do 612, obrigado. Afirmativo, resposta habilitada. Voo 804, Santori. Voo 804, controle. Bom dia, Gol 1804. Bom dia, Gol 1804. Dessa via chegada Bonfim para 2000 pés. O ajuste em Salvador 1012. Via chegada Bonfim para 2000. Estabilizou. Geral, chame torre 186. Geral, bom dia, livre pouso no zero, uma centena com oito no ar. Livre pouso. Salvador 5808 da web, acionado com 116 a bordo, 4 horas e 4 autonomia, alternando galeão para o táxi. Autorizado até o ponto de espera, 1012, chama pronta a decolagem, 5808. Livre até o ponto de espera, 1012, ciente 5808 web. Salvador é o Mike Hotel Charlie. Mike Hotel Charlie prossegue via Alfa, ok? Devido ao tráfego da Sideral que vai liberar a pista e ingressar naquilo para o pátio 3. Então prossiga via Alfa e reporte antes daquilo. Ok, reportaremos antes daquilo. Salvador, 03201. 03201, aguarde cópia com fins. Aguardando, 03201, autorizo o inspecionamento, quanto aguarda? Qual é o portão? 08. Permanente, 03201. Está autorizado, tinha metade. Autorizado para ataque, 03201. 5808, ponto de espera pronto. Além, mantém o Web. E mantém, 508. No solo aos 33, libera a direita, Alfa Kilo, pátio 3. Pátio 3, pista livre. Salvador, contigo, 1897, cruzo nível 190 para o 160, sem ter informação delta. Bom dia, Gol 1897, desça 2 mil pés, chegada Mari, corrigindo chegada Monf, ajuste no 098. Descendo para 2 mil pés, chegada Monf, 1018. 1012. 1012, Gol 1897. Controle Salvador, bom dia, Gol 1795, desce nível 170, informação Delta. Bom dia, Gol 1705, desça para 2 mil pés, chegada Monf, ajuste no 012. Vai seguir o tráfego da companhia, posição de 11 horas, aeronave a 20 milhas, passando nível 180. A gente vai seguir a nave à nossa frente, descendo para 2 mil, com ajuste no 012, Gol 1705. Aos 35198, bom. 98, boa. Controle Salvador, bom dia. Web 5808, decolado, passando 1500 na escuta. Bom dia, 5808, suba 340, vigilância. 340, vigilância, 5808. Tan 3201, no cópia. Autorizado com fins 360, decola da pista 10, curva direita, da El Lida Bridge, após bridge conforme o plano, apesuro 16, controle 198, aciona 5561. Autorizado 360 com fins fala da 10 com primeira curva direita da Eoleda Bridge, intercepta Upper Zulu no 6198, controle 2561, transponta 3201. 3201, chame táxi. Tapa táxi, 3201. Estabilizado em Enésio, gol 804. Gol 804, complete a aproximação, torre 186. Gol 186, obrigado. Ah, Salvador, Hotel Charlie, estamos próximos a passar pela Kilo. Tá livre até a gol. Ok, obrigado. 804, livre pouso, pista no 0090 com 109. Livre pouso, pista 10, gol 204. Salvadora, mais bom dia, gol 1607, informação Delta. Bom dia, no 607, desce para 2000 pés, ajuste em Salvador no 012, autorizado, chegada Bonf. 2000 pés, chegada Bonf, 1012, gol 1607. Objet 5808, chamando o centro Recife, a frequência 128.8, alterne 1260. 260, F5808. Salvador para o táxi do San 3201, tá com 127 a bordo, 3 horas e 40, alterna Brasil. 3D01, está autorizado até o ponto de espera 1-0, 1012 o ajuste, chame pronto. Autorizado até o ponto de espera 1-0, reportará pronto, está ajustado 1-0, 1-2, está 3201. Boa noite, 04, aguarde para ingresso na Alfa, tem um tráfego aí sendo rebocado para Golfo. Aguarde de passagem ao tráfego, após ingresso na Alfa, chame para ingresso Pat 1. Aguardando para ingresso na Alfa, boa noite, 04. Ponto de espera, dando zero, pronto, é 3201. 3201, ali mantém. Nem mantém, então, 3201. Boa noite, 04, quando tiver condições aí, tá autorizado para seguir. Sim, Matias, já tá prosseguindo, boa noite, 04. Ali pronto, tá 3201. Autorizado a decolar uma centena com 10, o tá 3201. Vai decolar, tá 3201. Boa noite, 97 no localizador. Complete aproximação, torre 1862 no 897. 186 no 897. Oi, Salvador, boa noite, 97, passou o Duna, estabilizado. Gente, aguardando pista livre. Aguardando, 897. 3201-947-198. Golo 897 autorizado pouso pista 10-090 com 10. Autorizado pouso para o 1897 pista 10. 3201 vigilância, submantenho 360 conforme autorização. 360 conforme da 3201. Na Juliette. 612, autoridade ingresso na Juliette, no 1907. Salvador, Dan 3171, bom dia, informação eco, autorização São Paulo, Guarulhos. Estimativo 360 para Guarulhos, aguardando cópia 3171. Estabilizado no curso do localizador, agora 7 no 5. Olá,